Levantei de madrugada, sereno tava caindo. Fui passear no jardim, achei a rosa dormindo. Eu dei um suspiro triste, a rosa acordou-se rindo. Me deu um abraço apertado, que até hoje tô sentindo. Ela foi, me perguntou, meu bem, aonde vai indo? Eu fui, respondi pra ela, meu bem, não tenho destino. Eu ando correndo o mundo, somente me distraindo, pra disfarçar uma saudade que anda me perseguindo.